porque quando só temos um trabalhador, deixa de ser trabalho voluntário para ser escravidão. A pessoa não pode se ausentar. E se temos ainda mais um de reserva, que pode estar vibrando, que pode estar atento a cada um dos participantes, verificando a sua postura, a sua conduta, vibrando como fosse verdadeiramente um médium de apoio, nós teremos um fortalecimento muito maior desse grupo, uma coesão e uma amizade. Paralelamente ao estudo em grupo, que terá uma determinação estimulada pela própria casa, há casas que estimam 45 minutos, outras uma hora, até uma hora e meia, incluindo o serviço do passe, que será ministrado normalmente ao final. O dirigente, enquanto faz a explicação, o dirigente auxiliar, que é também um entrevistador, ele chamará um de cada participante para fora da sala, colocará duas cadeiras frente a frente, e aquela pessoa que já foi entrevistada uma primeira vez e que talvez não tenha colocado todos os seus problemas por timidez, por falta ainda de afinidade com aquela pessoa desconhecida, agora com aquele dirigente com quem ela já tem certa familiaridade, ela poderá se abrir, explicar muito melhor. Então, ela sabe que está sendo acompanhada, reentrevistada, que o seu caso é um caso único para cada atividade e que contará, inclusive, com o suporte do grupo de estudos mediúnicos, do grupo de desobsessão, que poderá, vez ou outra, encaminhar sugestões, isso não é uma regra, mas poderá sugerir leituras, trabalhos voluntários, orientações, por vezes até algumas casas espíritas permitem psicografias sejam encaminhadas, muitas vezes anônimas, para aquele participante, para aquele assistido. Esse trabalho, normalmente é orientado na reunião inicial, que ele constitui-se apenas de 10 sessões. As casas espíritas que o fazem duas vezes por semana, como é mais comum em Fortaleza, na própria federação, às segundas e quartas-feiras, no Grupo Espírita Paulo Estevão, às quartas e quintas, eles orientam que bastarão, então, 5 semanas, um pouco mais de um mês, para que a pessoa passe por esse grupo de estudos e prática do Evangelho, ou atendimento espiritual, ou terapia do Evangelho. Esse trabalho também será muito útil, por exemplo, em cidades como Brasília, em que recebemos diariamente pessoas de outros estados, trabalhadores muitas vezes capacitados, experientes, médiuns ostensivos, e que não podem começar a trabalhar imediatamente, porque a casa não os conhece. Então, através desse grupo de estudo, nós encaminharemos no atendimento fraterno, naquelas pessoas que já se identificam como trabalhadores, que elas façam inicialmente esse trabalho de harmonização, de reforma íntima, para se harmonizarem, conhecerem a casa antes de iniciarem o trabalho efetivo, antes de estarem habilitadas a se reciclarem nos cursos ou de iniciarem o trabalho propriamente dito. Então, esse trabalho do estudo em grupo tem também essa vantagem de aproveitar os trabalhadores experientes que muitas vezes estão ociosos, necessitados de iniciar o trabalho. Nós vamos também aproveitar que os próprios participantes, à medida que vão se esclarecendo, possam se tornar trabalhadores. Em alguns estados, esse estudo do Evangelho é interrompido. A pessoa recebe, entre aspas, alta. Ela é chamada a participar da segunda fase, por exemplo, o EGE, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e normalmente isso é traumático. As pessoas ficam tão vinculadas ao grupo que não querem sair. Eu mesmo, que me submeti ao tratamento espiritual do Paulo Estevam e da Federação, quando fui convidado a receber alta, naquela época se utilizava essa expressão, eu me recusei e, para não abandonar o grupo, eu me propus a ser um monitor. Como já tinha alguns anos de estudo das obras básicas de Allan Kardec, já era frequentador também do ESD, eles me permitiram ser monitor do TE, do Grupo Estudo e Prática do Evangelho, e ali eu pude continuar naquela tarefa. Porque a atividade, dizem os trabalhadores, uma das mais gratificantes da casa